Nas lutas diárias que temos, derrotamos inimigos. Às vezes perdemos simplesmente pelo fato de não reagir. Estamos com dó dos outros e a consequência é a derrota. Nesse mundo que não perdoa, vamos traçar uma nova rota, aonde podemos passar por caminhos menos árduos, passar por baixo do arco, triunfar sobre o adversário. Ao contrário da história, a liberdade não é uma estátua. Ela foge da inércia, é o resultado da batalha. A vitória é do inimigo que esconde a sua técnica. Precisamos estar preparados no espírito e na matéria, pra não ser pego desprevenido e levar um golpe especial. E dependendo do nosso sangue, ser quase sempre mortal. Aqui não tem segundo round, precisamos chegar no chefe, que muitos chamam de mestre, que sempre ri quando você perde. Você sabe que o mesmo possui soldados muito fiéis, que dão a vida pela vida deles. Seus métodos são cruéis. Precisa ser sobrenatural e aprimorar os seus poderes, pra lutar de igual pra igual e ter êxito no ringue dele. A mente preparada que te põe sempre em vantagem, antecipar a velha técnica pra que o outro não te desarme. Se quiser passar de fase, é assim que funciona. Você precisa ter sangue frio quando adentrar essa redoma. Um espaço a céu aberto onde pessoas medem forças, muitos sem objetivo, mas a minha missão é outra. Até poderia ficar aqui e servir de atração pra aqueles velhos desocupados que só buscam uma diversão. Adquirindo várias técnicas enquanto fortaleço a minha mente, o equilíbrio do espírito e da matéria sempre presente. A balança da minha vida que precisa sempre estar intacta, pra que eu não perca e morra na pressa em completar a minha jornada. Motherfucker.